Ante emoção até o fim, você não pode deixar de perder. É no próximo bloco, daqui a 2 minutinhos, então, nem sai de sintonia aqui. Daqui a pouco a gente tá de volta aqui na nossa bodega velha de guerra. Sai daí não. Anuncie na bodega. Na bodega do Maguila. É melhor que investir em rede social pra ninguém ver. Ponha seu produto aqui na bodega do Maguila, para todo mundo ouvir na bodega do Maguila. Agora, falando sério, anuncie com a gente. Acesse bodegadomaguila.com.br/anuncie-aqui e faça um bom negócio. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Educativa Marília FM, feita pra você. Educativa FM. O Bolsa Família para mim representa muita coisa, uma qualidade de vida melhor. Esse aumento, ele vai vir muito assim importante para mim, para minha família. Eu tava esperando e não tava. Por quê? Porque o que já tinha estava muito bom e agora com esse aumento ficou ainda mais melhor, vai melhorar muito para mim e para meus filhos. A nova estruturação do programa Bolsa Família vai garantir que famílias numerosas, como as de Cristiane, recebam pelo menos R$ 142,00 por pessoa. Além disso, a família recebe ainda um benefício adicional de R$ 150,00 por cada criança de 0 a 6 anos e mais R$ 50,00 para jovens de 7 a 18 anos. Gestantes também são contempladas na nova regra. Famílias, elas têm que cumprir as condicionalidades. Quais são elas? As crianças têm que estar matriculadas e frequentando a escola, estar em dia com o cartão de vacina e a gestante também tem que estar em acompanhamento com o posto de saúde. Importante para que as famílias saiam da situação de vulnerabilidade social e tenham uma qualidade de vida melhor. O estudo é a única coisa que nós pais, assim, podemos dar para os nossos filhos hoje em dia. E o Bolsa Família está ajudando e vai ajudar muito com isso aí, para dar uma educação e uma alimentação melhor. Eu, meus filhos, eles estando de barriga cheia, para mim é o suficiente. Roupa, cabelo, para mim isso é besteira. Educativa FM. Educativa Marília FM 106.9. Acesse www.educativamarilha.com.br. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Marília.